do Boa Noite Voo 18-17. No 8-7 para Guarulhos, um minuto, cópia, por gentileza. Trava. No 8-7, cópia. Cópia, no 8-7. Autorizado Guarulhos, 360, nível, decola da 10, saída da El, Leda, Crate. Em Crate, intercepta Pesulo 1-4, Grufe, Pesulo 1-6, Bravo Hotel Zulu e prossegue conforme a rota prevista em OTAN. Aciona 5544 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Dá 360 para Guarulhos, saída da El, transição Leda, decola da 1-0, boa craque, Apesulo 1-6, Bravo Hotel Zulu, ECT-30, Apeluís 5-8-5-5, 4-4 no transporte, controle 119-5-8, voo 1-8-1-7. Cota de metro correto, chama para o posto na 62. Chama para o posto 62. Stand by, pode confirmar o departure, please? Dael Leda Bridge. Dael Leda Bridge, thank you, I use 442. Bom dia, Webjet 9746. Jet 9746, chegada a Mari. Que se mantenha 2000, ajuste 1013, vigilância. Pode voar, Duna. Autorizado, direto Duna da presente. 2000, Duna com 1013, obrigado. Five, 4-4-3, ready to copy? Hey, come, go ahead, we'll do 4-4-3. clear to Campinas, flight level 3630, runway 10. Dial departure after dial Leda, Leda Bridge. After bridge, continue up Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Zanet, Papa India Romeo, Mainz. It's called 5550 and frequency approach 209.8. Azul 4433, airport level 360 to Campinas via flight level. Dial departure, after dial will fly direct to Leda and then bridge and join upperway, airway upper Zulu 16 until Bravo Hotel Zulu. After that will fly direct to Zanet and Piratununga, Papa India Romeo, and direct to Campinas. Fox 5550 and the part control will be 119.8, Azul 4433. It's red, coming for pushback and setup 01. Fire position number 1, fireback 1 ready for pushback and setup, Azul 4433. Salvador, tá 3265, portão 5, pushback acionamento por gentileza. Autorizado, pushback acionamento chama ataque, 3265. Maraga. Pushback? Ô? Oh. Escuta, é? Pronto, na escuta? Salvador, tá 3265 para o táxi. Temos a bordo 142 com 4 horas alternando Guarulhos. Prossegue via Pátio, Índia e Alfa, me chama pronto no ponto de espera, o altímetro agora é 1013. Pátio, Índia e Alfa, chamada pronta, 1013 ajustada, 3265. Controle na escuta do Gol, Golf, Golf Sul. Golf, Golf Zulu pra cima. Muito bom dia, solicitando permissão para reboque da aeronave na posição 4 para 2. Mantenha me escuta e aguardar, por gentileza. Não, vou aguardar. Golfo Zulu, confirma a sua posição. Posição número 4. No pátio principal. Positivo. Sua intenção é prosseguir para o 02, confere? Confere, posição número 2. Gente, eu vou checar com a infraero, porque eu tenho tráfego vindo para aproximação e está previsto o finger dele no 02. Tá ok, só um momento então, vou solicitar aqui a infraero. Bom dia, desse manter 2000, vigilância, chegada Mário. Linda, decola pista 10, venta de 1-0 graus com meia dúzia nós. Decola 1-0, 3-2, né? Drone, na escuta do Golfo Golfo Zulu. Prossiga. Ok, recapitulando aí a ponte número 3. É, ponte número 3. Está autorizado, agilizando, por gentileza, reporte alterno. Ok, iniciando. Estabilizado no lock o Webjet 9746. Web 9746, complete final ILS, torre 118.6. 18.6, obrigado. 3265 decolou 01 no 119.8 controles. 119.8, boa. Okay. Controle, Salvador, bom dia, tá 3265, Adael. 2.65 da El, vigilante, subiu, mantenha 3.80. Subida 3.80, tá 3.265. Pode voar da El, 3.265. Tá livre. Oi, Web. Web 9746. 9746, livre pouso na 10, o vento de 1, 9, 0 graus, com 8 nós, check trem. Baixo travado. Salvador Azul 4433, position number 1, request flashback setup. 4433, clear to pushback and setup, come for text. Flashback and setup approved, flyback for text, position 4433. telefone na escuta do Golf Golf Zulu? Prossiga. Ok, informa o técnico do reboque, posição 3. Muito obrigado, bom dia. Bom dia. 9746 da web no solo 04, livre à direita, prossegue via Alfa, vai manter posição antes da Juliette. Alfa, conta Juliette mesmo, 9746. Que iluminação é essa aí no pátio da militar, hein? South Golf. Que iluminação é essa aqui no pátio, militar? Agora vai ver como é que está cortada. Com relação ao pátio militar, eu desconheço. Deve ser procedimento da base. Ah, tá, porque eu nunca vi. 30 anos voando aqui. Luz forte, até incomoda pro táxi. Obrigado. Você quer que eu reporte? Tá bom, porque tá, a intensidade é muito alta aqui. Se estiver chovendo, isso aí vai ficar meio complicado. Aonde exatamente? Ali no pátio militar, assim que você pousou? Lado esquerdo? Não pousando, tô falando pra taxiar. Pra pousar tá de costas, não atrapalha nada não. Só na hora aqui do táxi, tô falando que a luz fica muito forte. E com chovendo, você não vai ofuscar, acredito. Tá ok, vou reportar, obrigado. Agradeço eu, obrigado. Vamos guardar aqui anterior a Juliette. Taxi, we have POB 115, endurance 4 hours and 30 minutes, 30 minutes and alternate Ribeirão Preto. Já Bravo Romeo Papá. Approved the taxi via Indian Alpha, hold point, coming ready to take off, Azul 4433. Approved via India and Alpha to holding point 1310, fire back when ready for take off, Azul 4433. Web 9746, atenta ao táxi da Azul, ingresso via Juliette pro 02. Pois ele está com 1-8-7-0-6. Estabilizando o gol no 271. Complete final ILS, 18-6 torre, gol no 271. 18-6, obrigado, bom trabalho. Tarde bem intercortada. Webjet 9746, ingressa via Juliette para o 02. E o gol no 8 no 7 autorizado push com meia dúzia. Salvador, gol 1271, estabilizado e ele. 271, sem livre pouso na 10, venta de 110 graus com 8 nós, sono visual, check 3. Livre pouso, gol 1271. Salvador Tower, gol 4433. Holding point 1010, ready for the comp. We have track on short final in sight. Okay, sir, mount in position and stand by. Short start, 4433. Oi, Salvador. Bom dia, Gondo 331 para São Paulo, Congonhas, quente da Brava. Gondo 331, está autorizado para Congonhas, nível 360, decola da 10, saída da El, Leda, Bridge. Em Bridge, intercepta Pedro Luna 6 e prossegue rota conforme prevista em nota. Aciona 5570 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Paciente, o Gondo 331, autorizado São Paulo, Congonhas 360, circulando pela 10, na Dael Leda Bridge, interceptando o Presolo no meia, transponder 5570, 198, controle pro Gono 331. O treinamento correto, chama pro push, confirma o gate? Nono. Azul 4433, after traffic on final, clear to line up and wait, runway 10. Behind traffic on short final, we are clear to line up and wait, Azul 4433. Bom, no 8, 7, 8, 8 a bordo, 4 horas, alterna Galeão. O no 8, no 7, prossegue via Pátio, Índia e Alfa, me chama pronto no ponto de espera. Índia Alfa, no 8, 7.